Termina nesta quarta-feira o prazo para que os contribuintes iguaçuenses que têm dívidas com o município até dezembro de 2012 façam adesão ao Refis, Programa de Recuperação Fiscal do município. Além do parcelamento, o programa oferece descontos de 30% a 100% nos juros e multas, dependendo do prazo escolhido para efetuar o pagamento. A quitação à vista ou a primeira parcela, para quem optar pelo parcelamento, deve ser feita até o dia 23, com pena para a perda do benefício caso o prazo não seja respeitado. A Secretaria Municipal da Fazenda está atendendo em horário especial, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, sem intervalo para o almoço. Também é possível optar pelo parcelamento eletrônico por meio dos contadores que têm cadastro na Secretaria. Com esse serviço, não há necessidade da pessoa ou empresa procurar pessoalmente pelo Refis na área de atendimento da Secretaria da Fazenda. Também é dispensada a apresentação de documentos, porque o contador se responsabilizará pela prestação das informações e dados. Para quem optar pelo pagamento à vista, o Refis oferece um desconto de 100% nos juros e multas. Para o parcelamento em até 6 vezes, o desconto será de 90%. Em 12 parcelas, 80%. Se o pagamento for em 18 vezes, o desconto será de 70%. Em 24 meses, de 60%. E em 36 vezes, de 40%. Também será possível o parcelamento em até 60 vezes, com desconto de 30% para os devedores de valores acima de R$ 300 mil. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Maurício Freire, para a CBN Foz.